torre, a possibilidade de iniciar o pushback e acionamento do 6942 enquanto aguarda a autorização? 9642, aguarde só um minutinho para a cópia e posicionamento, só um minuto, aguarde. Ok, aguardando. Vigilância, reportando o FITO, Alterno Centro, 1, 2, 7, 2, 7, 0, 2, 1, tem condições de acender ao nível 4, 1, 0? Gente, autorizado, nível de voo 4, 1, 0. O gol 1, 8, 2, 5. Reporte o FITO, alterna 1272, secundário 2001. Desligada a Mari, desse modelo no 5067-01 da UFJ. Positivo. Autorizado para Guarulhos, nível 300, na PZ-158, decola da 10 com o direito, saída agora em direção Gonza. Aciona o código 5443 e o controle 19.35. Autorizado nível 300, Upper Whisky 58 para Guarulhos, decola da pista 10, curva direita, gole Gonza. 5443 o transponder, 11935 ao controle, 9642 está pronto para push e acionamento. Incidente, coordenando com a equipe de parte, eu tenho uma aeronave que está sendo rebocada aí da Azul, ele vai parar num portão aí próximo, que assim que ele estiver entrando aí, liberando para o pushback, pode fazer o chame táxi. Ok, após a passagem da Azul, então faremos o pushback, obrigado. 074, cópia. Bravo Fox, confirma o término de EBOC no PAT 3. Muito obrigado aí, tenha uma boa noite. Excelente, boa noite. Toyota 3305, formação alfa. 3305 para Recife 370, vai de conta. Escuta. Então, Monte Identificação, mantém o 370, guarda chegada, número máximo. 358, decola a curva à direita, saída agora em transição Gonza. Aciona o código 5441 e o controle 19, decimal 35. Entende o gol no 07, está autorizado Guarulhos 400, autoridade 8, decola 10, curva à direita, saída agora e Gonza. Transponder 5441, controle de saída 11935, gol no 074. Correto, o senhor parou, puxa o senhor. Trabalhamos, obrigado. O Economia 06 informe se o senhor recebe algum vertical da cidade. Para o táxi, o Rio 9642 com 05 POB, 3 horas e 30, alterna Galeão. 7701, complete a MAB, controle Salvador, 9, destino 3. 5. Enxame, pronto para decolagem no posto de fera. Chamará, 9642. Boa noite, objeto 6701, informação alfa. Objeto 6701, na sua notificação, autorizado chegada Mari, desde mantenha nível 050. Acorda na Mari para o 50601. Afirmo, houve reporte de turbulência, porém, manter o eixo da aerovia, não foi possível a coordenação para a produção. Acontecido o aumento do setor 249-3-9-2-3-9-5. Torre, o Rio 9642, está pronto, ponto de espera da 10. 9642 está autorizado, a linha aí decolar, vento de 1,50 graus, meia dúzia nós. Ok, a linha decola, Rio 9642. Ponte Salvador, Travessa Salvador, Terra 29. Posição 2, você está com a meta. Sim, no 2 está autorizado, chame táxi. Está autorizado, está amarelo, vou precisar até 4. Voo 388, permanece vigilante 370, reporte do Travessa Salvador, alterna 1,02,5. 08, autorização. Sobrou total 9908, autorização. Guarulhos. Salão 08, Guarulhos 360, mais de cópia. Rio 9642, decola os 2,6, controle 19,35. 19,35, 9642, boa noite. Meta 01, desça via para 2010, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, o glidão no 0, reporte estabilizado no curso localizador meta 01. Via para 2014, reportará no curso 6701. Controle Salvador, é o Rio 9642. Rio 9642, contato radar na decolagem, saída Gole, transição Gonza, suba nível 300. Gola e Gonza para o 300-9642. 3305, copiar. Prossiga. Autorizado para Recife, nível 370 na PNC-58. Decola com a curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Aciona o código 5445 e o controle 19.35. Autorizado para Recife, nível 370, Peruísque 58, decola da 10 esquerda, Puca, Aracaju, 5445, 1935. Correto, chama para o Puxi, vai chamar. Chamará. Total 9901, para copiar? Copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, Matheusque 58. Decola com a curva direita na saída agora e transição Gonza. Aciona 5446 e o controle de 19.35. Guarulhos, 360, Matheusque 58. Decola com a curva direita na saída agora e transição Gonza, 5446. Transforma o controle de 9.35. Vamos para o Fabeca, estacionamento. Autorizado, puxa o sinal, chama o táxi. Para o táxi. Salvador, voo 074 para o táxi, com 94 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternamos com o fins. Cali o táxi até o ponto de espera da 10, chama pronto a decolagem 074. Sente livre o táxi até o ponto de espera, chama pronto no 074. 725. Chame em 127, décimo 2, alterno 261. Está pronto para decolagem o 074. 074 autorizado, aliás, decolagem 1140 graus 8 nós. 150 com 8, livre aéreo decolando 0 com 1074. Salvador, boa noite, está 3178, tem a alfa. Solicita repetitivo Maceió. 6330 Maceió, aguarde cópia. Maceió, escuta. Chame Centro Recife na frequência 128.8, a Terni 133.25. 1288 no 3325, 9642. Gol 1728, mantenha 390, vigilância, reporte calma do alterno 2085. Sou o amigo 400 na saída Gole e transição Gonza. Gole Gonza, Gol 074, Gol 074. Autorizado, ingresso e decolagem, um vento de 130 graus, 5 nós. Ingresso e decolagem, total 99. 3178, pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Autorizado para Maceió, nível 330 na 358. Decola na 1-0 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Aciona o código 5447 e controle 19 decimal 35. 3178 autorizado Maceió 330, aerovia 358. Decola dando 0 curva esquerda para o Caracaju. Aciona 5447, controle de saída 1935. Correto, soltar o funcionário. Gazan, boa noite, objeto 6701. 6701, continue a aproximação, reporte está enxergado, final no zero. Abaixado, travado, confirmado, 90, os primeiros 90 fora. Ótimo, 90 metros fora, está autorizado o pouso, pistão zero, vento 1, 40 graus, 59, 6701. Livre pouso na 10, está ciente, 6701. Total 9908, decola os 35, controle 1935. 1935, boa noite. Brasília, 2475 Total 9908, muito boa noite. Total 9908, contato radar na decolagem, turbo nível 360 na saída Gole, tração Gonza. Gole, Gonza 360, total 9908. Total 1, 2, 3, 4. Agora. O 074, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterne 1, 3, 3, 2, 5. 288, 3, 6, 2, 5, 074, bora. Natal 9908, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterne 133.25. Controle, o total 9908. Total 9908, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterne 133.25. Chamarei, muito boa noite.